sete espíritos de Deus e as sete estrelas na sua mão. Só abrindo um parênteses para iniciar, antes de dar início, inclusive, a uma introdução contextualizada sobre a cidade de Sardes, eu queria mencionar isso, pois às vezes as pessoas elas fazem um pouco de confusão e dizem, mas como é que é? O Espírito de Deus não é um só? E como é que diz que são sete? Na verdade, os sete Espíritos de Deus faz referência ao livro do profeta Isaías, no capítulo 11, no versículo 2, que fala aí acerca dos sete Espíritos. Espírito de conhecimento, Espírito de sabedoria, Espírito do Senhor, Espírito do temor. E os sete Espíritos de Deus significa a plenitude do próprio Deus em Cristo. Quando ele se apresenta à igreja em Sardes e diz, eu sou aquele que tem os sete Espíritos de Deus, ele está dizendo, eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu sei de todas as coisas. Eu sei o que está acontecendo mesmo acerca daquelas coisas que vocês procuram ocultar e que procuram fazer por debaixo dos panos. Mas eu sei do que está acontecendo. Eu sou Deus. E quando ele diz também, eu sou aquele que tem as sete estrelas, nós já vimos já na mensagem à igreja de Éfeso, que as estrelas representam os pastores da igreja. Então, quando ele diz, eu tenho as sete estrelas na minha mão, ele está dizendo que ele tem o domínio, o controle, ele tem a direção da mensagem, a orientação do pastor nas suas mãos. Agora, contextualizando, pois é muito importante que nós possamos entender a Bíblia dentro de um contexto. A cidade de Sardes, ela fica na Ásia Menor, no que hoje é conhecido como Turquia. E eu vou mencionar aqui três características dessa cidade. Ainda hoje existe essa cidade, não é uma cidade, é uma vila. Ela foi encolhendo de tamanho. Hoje é uma vila que se chama Sartre e fica na Turquia. E a cidade de Sardes, ela era uma cidade de pequena influência comercial. A cidade de Sardes era de pequena influência comercial. Como já disse, ela foi uma cidade que, no lugar de crescer, ao contrário das maiorias das cidades, ela foi encolhendo, ela foi diminuindo. Os habitantes foram fugindo daquela cidade. Mais ou menos pelo ano 549 a.C., a história nos conta que a cidade de Sardes era muito próspera, muito rica. Havia muito ouro. O ouro se extraía de um rio chamado Rio Pactolo, um rio que passava perto da cidade. Inclusive, a história nos diz que as primeiras moedas acunhadas em ouro foram feitas na cidade de Sardes. Então, em 549 a.C., a cidade era próspera, era uma cidade rica. Inclusive, temos aí amostras de moedas acunhadas na cidade de Sardes, que foram encontradas posteriormente, moedas de ouro. Então, nós vimos aí que a cidade de Sardes, no princípio, era rica, ela teve como um boom comercial, um boom devido à presença do ouro no Rio Pactolo, e a cidade começou a se desenvolver e a crescer. Inclusive, ela foi sede dos imperadores persas que por ali passaram. Mas houve eventos que fizeram com que a cidade começasse a retroceder. E os eventos foram, em primeiro lugar, o ouro se acabou. O ouro do Rio Pactolo se acabou. Então, já não tinha tanto interesse. Os impérios já não tinham tanto interesse naquela cidade. E em segundo lugar também, o que aconteceu foi um grande terremoto que destruiu totalmente a cidade de Sardes. Esse mesmo terremoto abalou também a cidade de Filadélfia, que nós vamos ver no próximo domingo, pois estão aí muito próximas uma da outra. Esse terremoto destruiu a cidade de Sardes completamente e fez com que a cidade começasse a ter graves problemas financeiros, problemas econômicos. Então, a história nos conta que os habitantes daquela cidade, eles começaram a se envolver num culto a uma deusa chamada Ártemis, que era a deusa da fertilidade ou da prosperidade. Nós temos aí imagens dela, sim? Vocês vão ver aí, aí está. Do lado esquerdo está o templo da deusa, né? Inclusive vocês vão ver aí as colunas que permaneceram de pé, mas todo o templo, esse templo foi um dos maiores templos da Ásia Menor, o templo da deusa Ártemis. E aí está a figura da deusa Ártemis, que era a deusa da fertilidade, era conhecida em Israel como Asera, era, digamos, a mulher de Baal, era a esposa de Baal. Nós sabemos pela própria Bíblia que Baal foi o grande inimigo de Deus no coração do povo de Israel, pois o povo de Israel, vez por outra, sempre estava voltando-se para Baal e cultuando a Baal. Você vai se lembrar que, inclusive, o profeta Elias, ele fez um desafio no Monte Carmelo, convocando as 450 profetas de Baal e 400 profetisas de Asera, que na verdade era Ártemis, a deusa da fertilidade, a deusa da prosperidade. Como a cidade começou a empobrecer, como a cidade começou a encolher, os habitantes começaram a ficar desesperados e rapidamente eles levantaram esse templo à deusa e começaram então a cultuar essa deusa da fertilidade, essa deusa da prosperidade, para que o dinheiro voltasse a circular naquela cidade. Mas em vão, porque a deusa Ártemis não é deusa, não há outro deus senão o Senhor. Então, conta a história também que nessa cidade, na cidade de Sardes, aí está, ela foi um importante polo de confecções. Plínio, um historiador romano, ele disse que a arte de tingir a lã foi inventada também em Sardes. Então nós vemos aí a segunda parte. A arte de tingir lã foi inventada lá, foi inventada na cidade de Sardes. Então nós vemos que essa cidade então era uma cidade, um polo de confecções. Imagine aquela cidade toda colorida, os habitantes se orgulhavam de vestir os seus vestidos coloridos. O vestido branco, de cor branca, preço, infelizmente, era o menos valorado. Era o vestido que menos valor tinha para aquelas pessoas, porque era uma cidade da moda, era uma cidade fashion. As pessoas gostavam de se vestir com muitas cores, era muito colorida. Então imagine, era um polo de confecções, a arte de tingir lã foi inventada lá e tinha um forte culto a essa deusa, a deusa Ártemis, e também a Tibério César, porque Tibério foi o imperador romano que tratou de reconstruir a cidade de Sardes, mas não conseguiu. Então vemos essas três características muito importantes dessa cidade. Agora, a igreja de Sardes, a igreja que estava localizada naquela cidade, três coisas me chamaram muito a atenção nessa carta escrita à igreja de Sardes. A primeira que me chamou muito a atenção foi uma verdadeira ausência de perseguição. Aí está. Ausência de perseguição. Você observa a Bíblia, você observa essa carta escrita à igreja de Sardes e você não vê uma menção sequer acerca de perseguição. A igreja não estava sendo perseguida. E talvez alguns digam assim, mas isso é bom. Não, não é bom não, é ruim. No reino de Deus isso é ruim. Porque quando a igreja não é perseguida, então isso soa como um sinal de alerta, como algo que pode estar acontecendo, como que a relação entre a igreja e Deus não esteja bem, e que na verdade a relação entre a igreja e o mundo esteja indo de maravilha. Na verdade, a ausência de perseguição é um problema. Você vai reparar exatamente nas próprias palavras do Senhor Jesus. Ele disse: sereis de todos odiados por causa do meu nome. Ele disse também: o mundo vos odiará por minha causa e pelo evangelho. Ele também disse: bem-aventurados sois quando padeceis perseguição por causa do meu nome. Então, na verdade, a ausência de perseguição se constitui num enorme problema para a igreja. é como um sinal de alerta. Se, por exemplo, nós não estamos sendo perseguidos, você, eu, nós não estamos sendo perseguidos de alguma ou outra forma, é bom nós olharmos para a nossa própria vida. Porque aquele que é verdadeiramente um cristão, aquele que é verdadeiramente um filho de Deus, ele vai ser perseguido aonde quer que ele for, aonde quer que ele estiver. No seu trabalho haverá perseguições, muitas vezes em alta escala, outras vezes em menor escala, mas haverá perseguições, existirão as perseguições, talvez às vezes em forma de piadinhas por parte dos companheiros de trabalho, e isso não é grato, não é agradável para ninguém. Ninguém gosta de estar ouvindo piadinhas. Ah, aí vai o Bíblia, aí vai o crente, não é assim? Aí vai o Bíblia, o crente, aí vai aquele que, o santurrão, aquele que diz que é santo. Às vezes as perseguições vêm em forma de piadinha, outras vezes as pessoas ficam só observando, e no menor deslize da sua parte, elas já estão acusando, colocando o dedo em rijo. Mas você não é irmão? Ah, o irmão não pode fazer isso não. Não é assim? Irmão de igreja não pode fazer isso. Isso que é perseguição. E muitas vezes interpreta você de uma outra forma e já está colocando o dedo em rijo, acusando. E o nível de perseguição pode ir crescendo, até mesmo perder o próprio trabalho. Existe perseguição no trabalho, existe perseguição na família. O Senhor Jesus, ele disse em uma certa ocasião que em uma mesma casa estarão cinco divididos, três contra dois contra três, pai contra filho, filho contra mãe, mãe contra nora, genro contra sogro, e tudo isso por quê? Por causa do meu nome. O Senhor Jesus, ele causa essa espécie de divisão, por quê? Porque muitos seguirão a ele e outros não, porque muitos serão chamados e outros não, porque muitos vivem na sua presença e outros não. Então, a ausência de perseguição, na verdade, para nós, cristãos, podem ser interpretada, não estou dizendo que é taxativamente, mas pode ser interpretada como um problema que há entre nós e Deus. A coisa não está fluindo como deveria fluir. O relacionamento entre você e Deus não deveria estar como Ele quer que esteja. Por isso que, se na sua vida não há perseguição de nenhum tipo, de nenhuma espécie, é bom você olhar para si mesmo e dizer o que é que está havendo. Talvez esse seja um sinal de alerta. A primeira coisa que me chamou muito a atenção foi isso. Não se vê nessa carta uma menção sequer à perseverança, à paciência, à fé. Não se vê aí uma menção ao sofrimento. Não se vê em nenhum momento uma menção acerca de qualquer tipo de perseguição que possa ou que pudesse estar sofrendo aquela igreja. A igreja de Sardes era uma igreja que andava bem com o mundo, mas andava mal com Deus. Em segundo lugar, e isso me faz lembrar também, um rapaz português, quando eu estava em Portugal, um rapaz, ele ia servir a tropa. A tropa em Portugal é o exército, e lá em Portugal o serviço militar é obrigatório. Então ele ia servir a tropa, completava 18 anos, ia servir a tropa. E havia uma preocupação na igreja com relação a esse rapaz, porque ele já desde antes ele estava falando: eu não quero servir a tropa, porque se eu for servir a tropa, lá vai ter todo tipo de perseguição. Olha, me vão fazer de tudo ali dentro. Eu soube de um cristão da igreja que foi servir a tropa e o sargento pegou no pé dele. Era ele que lavava banheiro todo dia, era ele que lavava o chão todo dia com escovinha, era ele que fazia todo tipo de trabalho duro. E existia uma preocupação. E esse rapaz, então, ele pediu oração, nós oramos por ele, tudo isso, e ele foi servir a tropa. Mas olha que em uma dessas que ele saiu, ele passou pela igreja, bem rapidamente eu pude falar com ele, perguntei: e aí? Ele disse: ó, tudo bem. Eu disse: glória a Deus. E aí, tudo bem. Que maravilha. E depois, quando terminou o serviço militar, ele voltou para a igreja. Eu disse: meu amigo, conte para mim o que aconteceu. Ele disse: olha, ninguém me perseguiu. Eu digo: tem alguma coisa estranha aí na parada. Tem alguma coisa errada. Ó, ninguém falou nada. Eu digo: é mesmo? É. Ninguém me ensinava, ninguém me perseguiu, ninguém me comentou nada. Eu fui lá, cada vez que eles estavam em rodinha bebendo, eu entrava também e bebia. Cada vez que eles estavam fumando, também dava um traguinho no cigarro. E aí começou, né? Aí eu disse: então quer dizer que você teve essa brilhante ideia? Ele disse: foi. Eu me envolvi, ele fez, me envolvi com eles, me fiz passar como um deles, normal, e ninguém achou. Não contei para ninguém que eu sou cristão, não contei para ninguém que eu vou na igreja, me fiz passar como qualquer um. Resultado: ninguém me perseguiu, todo mundo gostava de mim. Eu digo: meu Deus do céu, eu cá para mim só podia ser da minha raiz, da minha família de Portugal. Mas você veja, e realmente, quando existe uma falta de relacionamento entre o cristão e Deus, há uma ausência de perseguição. Em segundo lugar, o que nós podemos ver também é que quando o Senhor Jesus ele se apresenta àquela igreja, ele diz: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. A palavra morto no grego significa, no grego é necros. Necros, morto. E literalmente significa defunto, aquele que deu o último suspiro de vida. E também significa literalmente inativo ou inoperante. Então a palavra morto, ela pode ser traduzida também por inativo ou inoperante. Quando o Senhor Jesus ele diz: tens nome de que vives, mas estás morto, ele está dizendo: tu estás inativo, inoperante, acomodado. Daí nós podemos entender por que não havia perseguição na igreja de Sardes. Porque a igreja não se movia, não se ativava, não compartilhava o evangelho. Consequentemente, não havia perseguição. Existia uma ausência de perseguição porque eles não estavam ativos na fé, não davam testemunho, não procuravam compartilhar o evangelho, e com isso não existia nenhum tipo de pressão ou perseguição. Nós devemos entender que nós somos cristãos, fomos salvos para salvar, quero dizer, salvos para levar outros à salvação. Nós fomos chamados para chamar. Nós temos, por encomenda do próprio Cristo, de compartilhar o evangelho aonde quer que nós estejamos, na nossa casa, no nosso trabalho. Nós devemos dar testemunho do Senhor Jesus, e sempre que se aparecer uma oportunidade, compartilhar o evangelho ali. Temos essa obrigação. Como cristãos, nós fomos chamados para conduzir outros à salvação. Nós fomos chamados para chamar a outros. O cristão que não faz isso, que não leva em prática o que o próprio Senhor Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, está simplesmente negando a sua própria fé. Porque ele conheceu o evangelho através da pregação de outros, através do testemunho de outros. Isso me faz lembrar também que existem muitos na igreja que estão também inativos, estão inoperantes, são como o mar morto. O mar morto é o mar salgado. Já ouviram falar do mar morto? Temos uma foto aí? Mar morto não. Hã? Mar morto não. Sim. Vamos ver. O mar morto, vou procurar, é o mar salgado de Israel. Aí no mapa de Israel, lá no Oriente Médio, você vai ver na fronteira entre Israel e a Jordânia, você vai ver uma linha que é justamente na parte de cima o mar da Galileia, onde Jesus transitou muitas vezes com seus discípulos, o rio Jordão, onde Cristo foi batizado, e justamente na parte sul está o Mar Morto. Esse mar é conhecido como Mar Morto ou Mar Salgado. Existe uma alta taxa de salinidade naquele mar. O mar é cheio de sal, de tal maneira que se uma pessoa entrar no mar, não afunda. E eu fiz a prova, eu entrei e não afundei, imagina. Imagina. Então você veja que ao entrar no mar, devido à alta quantidade de sal que existe ali, a pessoa não afunda. Agora existe outra particularidade também do mar morto. O nome morto se deve a que o mar não tem vida de nenhuma espécie, não tem vida marinha, não tem peixes, não tem algas marinhas, não há nem sequer vegetação ao redor do mar. Não há vegetação, o mar é morto, e a vegetação ao redor é morta também. É em pleno deserto, no deserto Negev, que está justamente aí ao sul do rio Jordão. Agora, qual é a causa da morte daquele mar? Por que o mar morto é morto? Por que o mar salgado morreu? Por quê? Se nós observarmos a geografia, vamos ver que o mar da Galileia, que está no norte, que está na parte de cima, ele segue as suas águas para o rio Jordão. Ele doa as suas águas para o rio Jordão. O rio Jordão doa as suas águas, cede as suas águas para o Mar Morto. E o Mar Morto? O Mar Morto não doa as suas águas para ninguém. Como resultado da sua inatividade, como resultado dessa falta de doação, morreu. Você veja que na própria natureza há um grande exemplo para nós cristãos. E em Israel, o mar morto é morto porque não doa suas águas para ninguém. Tipifica aquela pessoa que se senta na igreja, que está apenas ouvindo o evangelho, ouvindo a mensagem, mas não é capaz de compartilhar esse evangelho, compartilhar essa mensagem, compartilhar a cruz com outras pessoas. Elas pensam apenas em si mesmas e dizem: bom, eu estou bem. E não pensa nos outros, de como os outros podem estar, de como você pode ser um instrumento nas mãos de Deus para fazer chegar o evangelho a outra pessoa. O mar morto é morto porque justamente lhe falta doação. E a inatividade, a falta de operação no corpo de Cristo, a falta de trabalho, de empenho, de dedicação de nós como igreja de Cristo, gera morte para nós também. Você pode até escrever isso: a inatividade gera morte no cristão. O cristão que é inativo, ele vai acabar morrendo. Como uma morte, ele vai perder a sua vida. Vai ser aquele cristão insosso. Vai ser aquela pessoa que vai estar na igreja, e perdão pela palavra, mas vai estar na igreja apenas esquentando o banco da igreja. Temos aí a foto? Encontramos? Aí está, justamente. Mar da Galileia, também o Mar de Tiberíades, na parte de cima, o Rio Jordão e o Mar Morto, a parte mais baixa da terra, a parte mais profunda da terra, a 200 metros abaixo do nível do mar, o Mar Morto. Então você veja que aí está o exemplo para cada um de nós. Se nós continuamos na nossa inoperância, se nós continuamos na nossa inatividade, o que vai acontecer a cada um de nós? Morte. A inatividade, a inoperância gera morte. E em terceiro lugar, o que me chamou a atenção também nessa carta à igreja de Sardes foi que eles estavam contaminados com o mundo. No versículo 4, nós vamos ver aí, o Senhor Jesus, ele diz: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Tem aí algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Isso significa dizer que é como uma bola de neve. Você vai entender, é como uma bola de neve. A inatividade gera morte para o cristão, e a morte do cristão, o que é que gera? Gera contaminação com o mundo. Inatividade gera morte, morte gera contaminação com o mundo. Mistura com o mundo. Os cristãos de Sardes estavam misturados com as coisas do mundo. Se diz a tradição que eles estavam muito envolvidos, a tal ponto de frequentar também o templo da deusa Ártemis. Vejam só, eram cristãos, não compartilhavam o evangelho, mas para ficar bem com todo mundo, eles também começaram a frequentar o templo da deusa Ártemis. E é isso, e essa é a mensagem que eu gostaria que você meditasse nessa noite. Inatividade, morte, morte gera contaminação com o mundo. Se você para, se você não serve, nós temos tantos ministérios na igreja. Já vai se iniciar o gás, os ministérios de grupos familiares, as casas, de apoio. É uma forma também de você compartilhar, de você servir. Vamos ter aí vários eventos, o Memorial Kids, o evento do dia 22, do dia 22 de julho, não é? Isso. Não é? O evento do dia 22 de julho. A igreja precisa, e mais que isso, Deus quer que você também se envolva, que você sirva, que você se dê, que você se entregue, que você faça, nem que seja tirar esse pedestal daqui e colocar um pouquinho mais para frente, mas que você faça alguma coisa para Cristo, que você não seja apenas aquele cristão que esteja sentado num banco ouvindo, engordando espiritualmente, engordando, e vai terminar explodindo. É necessário o nosso envolvimento. E quais são as exortações de Cristo a essa igreja? Em primeiro lugar, ele diz, no versículo 2, ser vigilante. Acorda. A tradução mais literal para essa expressão do grego é acorda. Desperta. Abre os teus olhos. É a tradução mais literal que se pode ter dessa expressão ser vigilante. Você vai se lembrar que quando o Senhor Jesus estava no Getsêmani, ali com seus discípulos, ele disse a Pedro: não pudeste vigiar comigo nem sequer uma hora? O que é que ele estava dizendo com aquilo? Você não pôde se manter acordado nem sequer uma hora comigo? Pois os discípulos estavam dormindo. A expressão ser vigilante significa acorda. É como se Jesus estivesse lhe chacoalhando para que você pudesse abrir os seus olhos e pudesse acordar. Abra os teus olhos, acorda. Porque o sono letal que vivem muitos cristãos, a falta de inatividade, gera morte. Em segundo lugar, ele diz: lembre-se do que ouviram e lembrem-se também do que tens recebido. Lembre-se. Em outras palavras, quero que vocês se lembrem de como vocês conheceram o evangelho. Alguém saiu de uma cidade, veio em Sardes e trouxe para vocês o Evangelho. Alguém saiu de onde estava, do seu conforto, da sua comodidade, e enfrentou duras batalhas para trazer o Evangelho para vocês. Lembrem-se de como vocês conheceram o Evangelho. Em terceiro lugar, a terceira exortação de Cristo é: arrependam-se. O arrependimento no grego é metanoia. Metanoia, como disse o pastor Felipe aqui em outras pregações, Daniel também, metanoia significa uma mudança de mente, uma mudança de atitude. É como se você estivesse caminhando em uma direção, desse a volta, um giro sobre si mesmo e caminhasse em outra direção. O arrependimento implica uma mudança de mente e uma mudança de atitude. Quando você se arrepende, você modifica os seus conceitos, você realmente muda a sua mente e muda, consequentemente, a sua atitude. E o que o Senhor Jesus queria daquela igreja era que eles verdadeiramente mudassem a sua mentalidade e a atitude deles. Em quarto lugar, ele diz assim: tens alguns que não se contaminaram e andarão comigo. É um lembrete para cada um de nós que nós devemos mudar e dessa forma agradar a Deus. Agora, quais foram as promessas feitas pelo Senhor Jesus nessa carta aos que seguiram o seu conselho? Note bem, em primeiro lugar ele diz: serão vestidos de branco. Outro lembrete de que o que é de valor para as pessoas do mundo, para Deus muitas vezes não tem valor. E o que muitas vezes ele valora, as pessoas do mundo têm muitas vezes em pouca estima. Os valores de Deus não são os mesmos valores do mundo. Observe que naquela cidade fashion, naquela cidade da moda, o vestido branco era o vestido mais desprezível, mais barato, pois as pessoas estavam interessadas em vestir um vestido de cor, um vestido vermelho, um vestido amarelo, verde, azul, laranja. Eu não diria fosforescente, que naquela época não tinha, mas um vestido de cor azul que ressaltasse, um verde, um vermelho, um rosa, um branco, era o mais desprezível de todos. Ou não era necessário tingi-lo, se extraía e se costurava diretamente da lã das ovelhas, era o mais desprezível de todos. E Jesus aí nos faz um lembrete de que muitas vezes o que o mundo despreza é importante para ele, e o que ele despreza muitas vezes o mundo tem como importante. Em segundo lugar, a segunda promessa é que não apagarei o seu nome do livro. Em outras palavras, uma vez que o seu nome seja posto no livro da vida, o livro de Deus, ninguém vai tirar o seu nome dali. Uma vez que você verdadeiramente encontra a Cristo, uma vez que você é salvo, uma vez que você verdadeiramente se entrega a Cristo, não tem ninguém que possa fazer apagar o seu nome desse livro de Deus. O que Jesus está dizendo é: não apagarei o seu nome do livro. Você vai ser salvo e vai permanecer salvo. Em terceiro lugar, justamente, ele fará aquilo que os cristãos de Sardes não estavam fazendo. Ele diz: confessarei o seu nome ao Pai diante dos seus anjos. Confessarei o seu nome ao Pai diante dos seus anjos. O que os cristãos não estavam fazendo, ele vai fazer àquele que venceu. Eu queria deixar uma conclusão dessa mensagem tocando em três pontos principais, ou revendo esses pontos. A primeira é que a inatividade gera pecado e morte. Você já ouviu um ditado que diz mente vazia? Como é isso? Hã? É oficina do diabo. Mente vazia é oficina do diabo. Quando a pessoa está inativa ou inoperante, ela vai acabar caindo nos enredos de Satanás. A segunda, é muito importante que nós demos testemunho de Cristo. É muito importante que você entenda que o nosso culto a Deus não se resume a esse momento. Não se resume ao fato de nós estarmos aqui agora. O nosso culto a Deus continua quando nós sairmos por essas portas. Continuamos cultuando a Deus. O nosso culto a Deus não é um ato litúrgico, é um estilo de vida. Quando nós cultuamos verdadeiramente ao Senhor, nós estamos diante dEle sempre. Tem muitas pessoas que erroneamente pensam que estão diante da presença de Deus apenas quando estão na igreja, mas quando saem pelas portas da igreja, continuam na presença de Deus. O cristão tem por obrigação dar testemunho de Cristo. Aprenda uma coisa que é muito importante: o cristão ou é bigorna ou é madeira. O cristão ou é bigorna ou é madeira. Ou ele molda ou ele vai ser moldado. Ou ele influencia positivamente lá fora, ou ele vai ser influenciado negativamente. O cristão ou é bigorna ou é madeira. Por isso, é muito importante você ter testemunho, até para que você não seja influenciado negativamente. E muitas vezes nós nos cortamos e temos vergonha de testemunhar acerca de Cristo, de convidar outras pessoas para a igreja, de pregar o Evangelho, de fazer, mostrar. Muitas vezes temos essa vergonha, nos cortamos muitas vezes na hora de fazê-lo, pensamos duas, três vezes e pensamos: e se aquela pessoa, se eu começar a falar de Cristo, se ela, e se ela me der um fora? E se eu ficar mal com o meu chefe? E muitas vezes aquela pessoa está só esperando uma palavra sua para poder dizer: muito obrigado, eu vou com você para a igreja. O cristão é bigorna ou é madeira. Em terceiro lugar, eu não poderia terminar essa mensagem sem uma mensagem de esperança, porque as cartas às igrejas do Apocalipse, na relação noivo-noiva, o noivo que é Cristo, a noiva que somos nós, nessa relação, em todas as cartas, existe a fragrância, a impregnação da esperança. O Evangelho está cheio de esperança. Por mais duro que possa parecer muitas vezes algumas palavras que você lê acerca daquelas igrejas, daquelas pessoas, muitas vezes as palavras podem soar como condenação, mas na verdade é advertência. A relação é sempre uma relação noivo-noiva, aquele que ama e aquele que quer ser amado. Aquele que ama e aquele que quer ser amado. A Bíblia está impregnada de esperança, ela exala a esperança. O olor que sai da Bíblia é um olor de esperança, de vida, de que há jeito, de que há forma, de que há remédio ainda. Não pense que está tudo acabado, não, porque não está. Se você talvez se sente assim, eu me sinto assim como que morto espiritualmente, eu estou inativo, eu estou inoperante. Não pense que você está condenado, não, ao contrário. Você ouviu essa mensagem porque há esperança. Porque Deus quer lhe levantar. Porque Deus quer lhe dar outras oportunidades e outras chances. O Evangelho está impregnado de esperança. É amor puro. Isso me faz lembrar a história do empresário argentino. Você sabe que a Argentina passou por uma crise econômica ferrenha, gravíssima, alguns anos atrás. E eu fui chamado para fazer uma visita à casa. Essa senhora, a esposa, entrou na igreja e pediu que nós fôssemos fazer uma visita. Eu fui fazer justamente para levar o Evangelho ao marido dela, um empresário que estava totalmente falido, fracassado. Era um dos homens mais ricos da Argentina e se encontrava totalmente quebrado financeiramente devido à crise que aconteceu naquele país. Foi um momento terrível naquele país. E esse homem, a mulher, eu me lembro muito bem, ela disse assim: não se assuste quando você entrar e vê-lo. Eu disse: não, não vou me assustar. Me assustar por quê? E então ela disse: vá. Entramos na casa e parecia tudo bem, uma casa que estava inclusive sem muitos móveis, pois ele tinha perdido muitos móveis na justiça, em barras de justiça e tudo isso. E então entramos na casa e ele disse: meu marido está no quarto, pode passar. E passamos. E quando passamos e abri a porta, gente, um odor, uma coisa assim, num bom pernambuquês, uma catinga que não tinha que aguentasse. Uma coisa terrível. Mas saiu assim. Eu disse: meu Deus. E veio assim, ânsia de vômito, inclusive. Eu me segurei com vergonha. Eu vou vomitar aqui, que vergonha. E aquele saiu, aquele mau cheiro. Eu disse: meu Deus do céu, o que é isso? E buscamos um homem. Não estava na cama. Será que está no banheiro? A mulher fez: não. E apontou assim para debaixo da cama. O homem estava embaixo da cama. E chamei o nome e disse: Senhor. E um cheiro. Gente, quando o homem saiu debaixo da cama, saiu e se pôs em pé, era uma lastra. Você já viu nas fotografias, não em fotografias, mas em pinturas, em figuras, a imagem do homem neandertal, aquele homem com barba, cabelo todo desassanhado, estava com sujeira no cabelo, de tal forma que o cabelo dele estava todo pegado, as, não sei se era caspa, não sei o que era aquilo, seborréia, não sei o que era, mas estava caindo assim sobre ele. E um homem rico, que foi rico, um homem que tinha de tudo, mas estava totalmente desfigurado. A mulher disse: esse é o meu marido. E disse bem baixinho assim: pelo menos é o que veio se converter, meu marido. Porque na verdade existe outro homem. E o homem estava totalmente sem esperança. Eu olhava nos olhos do homem, e você sabe que é um olho sem brilho. Você sabe que é uma pessoa que não tem ânimo, que não tem expressão facial, que não desenhava nem sequer um sorriso da sua boca. Um homem que estava totalmente rendido, entregue. Estava esperando a morte. E aí nós estivemos lá, conversamos com ele, pregamos o Evangelho e falamos de que há esperança para ele. Essa palavra, o Evangelho, a palavra de Cristo, modificou o homem completamente. Quando terminamos e saímos, ele disse: eu vou lá. E eu pensei dentro de mim: meu Deus, que ele tome banho antes. Que era terrível. Você está rindo, mas era terrível. E olha, quando o homem entrou pela igreja, eu particularmente não o reconheci. Eu não o reconheci. Eu vi a senhora e disse: ah, esse aí, ela fez, é o meu marido, encheu a boca. é o meu marido. E ele deu testemunho na igreja de que o Evangelho trouxe uma esperança. As palavras de Cristo levantou de tal forma o ânimo daquele homem, que ele passou a ser outra pessoa. Ou melhor, ele voltou a ser como era antes. O Evangelho está impregnado de esperança. Então, quando eu digo de que há ainda esperança, existe ainda remédio, forma, jeito, eu não estou dizendo algo que apenas para consolar ou que possa parecer agradável aos seus ouvidos, não. Eu estou dizendo de que existe esperança. Cristo lhe trouxe, fez você ouvir essa mensagem hoje, para que você reagisse, para que você dissesse: bom, eu vou fazer a parte que me cabe e o resto Deus vai continuar fazendo, como está fazendo sempre na minha vida. Eu queria concluir fazendo uma oração, e quero orar junto com você também. Você que quer verdadeiramente deixar esse estado de inoperância, você que sente e diz: está me faltando, eu preciso fazer mais para Cristo. Não para estar bem com Deus, entenda bem, porque nós estamos bem com Ele, mas estar bem, ou melhor dizendo, mas fazer pelo simples fato de que Ele fez muito por nós. E você diz: está faltando, eu quero me envolver mais, eu quero me dedicar mais, eu quero me entregar mais, eu quero dispor o meu corpo, a minha vida, eu quero arrumar tempo na minha vida para servir a Cristo. Eu fui chamado para isso, eu sou servo. Então, se você nota que existe essa deficiência na sua vida, há esperança. Existe esperança. Eu quero orar junto com você. Você vai orar junto comigo. E eu vou pedir de você uma coisa só: que você, sem medo, sem vergonha, que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. Um gesto. Apenas. Você vai vir e vamos orar aqui juntos. Eu, você, todos nós. E vamos pedir para que Deus, Ele possa prover os trabalhos que Ele quer que sejam feito por cada um de nós. Está bem? Então, tem alguém que quer fazer isso? Vem aqui na frente, por favor. Você que sente no seu coração, quer deixar esse sono letal, essa letargia, essa falta de atitude, de atividade, de exercício em Cristo, que você quer servir. Pai, é com o coração humilde que nós pedimos ao Senhor a possibilidade de servir, porque sabemos que é o Senhor o autor de toda a obra. O Senhor é Deus e conhece todas as coisas, conhece também o coração de cada um de nós. Nós queremos verdadeiramente fazer a Tua vontade, cumprir o Teu serviço, o ministério que o Senhor tem encarregado para cada um de nós de forma particular, porque todos nós somos sacerdotes do Senhor, somos servos do Senhor. Por isso eu te peço, Pai, que o Senhor possa dispor de cada um de nós. Nos entregamos totalmente, nos colocamos nas Tuas santas mãos, nos dispomos para que o Senhor possa nos usar e possa fazer de cada um de nós um instrumento para levar o Teu Evangelho, para levar a Tua Palavra, para servir ao próximo, para servir a todos aqueles que cheguem aqui na igreja. Nos dispomos para o Teu serviço e para a Tua obra, nos colocamos como servos nas Tuas santas mãos. Usa-nos, Senhor, usa-nos e faz a Tua vontade prevalecer na nossa vida. Usa-nos pois nós nos dispomos buscando tempo, condição, entregando tudo para que o Senhor possa usar-nos e possa fazer de cada um de nós teus servos verdadeiramente. Entregamos tudo nas tuas mãos e te agradecemos, Pai. Confesse isso a Cristo, que você quer ser seu servo, que você quer verdadeiramente servi-lo de coração, que você quer se dispor nas suas mãos. Faça-o de todo o coração, pois Ele lhe abençoará. Ele lhe dará essa condição. Ele lhe dará tudo aquilo que você precisa para servi-lo em espírito e em verdade. Entregamos tudo nas tuas mãos, Senhor. E te agradecemos em o nome do Senhor. Amém. Amém? Agora diga à pessoa do seu lado, você é servo de Cristo. Sirva-lo. Muito bem. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Mas antes de participar da ceia, você que trouxe o seu dízimo, o que ofertar ao Senhor, aqui está o gasofilácio, você pode deixar aqui o seu dízimo, o seu envelope, a sua oferta, em o nome do Senhor. Vamos para a ceia, para a ceia.